Bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong Bling bling bling, toca o sinal. Bling bling bling, na estação. Ai ai ai, no meu peito, qualquer coisa no meu coração. Bling blam bling, piu piu piu, faz o apito. Piu e check check check, faz o trem. Ai ai ai, no meu peito, vai o meu coração sem ninguém. Ela passou e quis sentar. Eu num instante ofereci o meu lugar. Qual o seu nome? Eu perguntei. Ela sorriu, eu não caí porque não sei, não sei. Check, check, check, vai chegando. Blim, blim, blim na estação. Ai, ai, ai, no meu peito. Qualquer coisa parou quando a vi levantar pra descer. Quis falar sem poder, quis gritar, quis chamar. Ela então me fitou, pôs a mão sobre a minha e foi ao fim da linha. Ela passou e quis sentar. Eu num instante ofereci o meu lugar. Qual o seu nome? Eu perguntei. Ela sorriu, eu não caí porque não sei, não sei. Check, check, check, vai chegando. Blim, blim, blim na estação. Ai, ai, ai, no meu peito. Qualquer coisa parou quando a vi levantar pra descer. Quis falar sem poder, quis gritar, quis chamar. Ela então me fitou, pôs a mão sobre a minha e foi ao fim da linha. E foi ao fim da linha. E foi ao fim da linha.